Não vem assim, vai. Arrocha daí. Pegou, viu, Marquinhos? Pegou. Dois mil e cinquenta e cinco, lançamento do meu livro sobre o amor até 2005. Arrocha aí, vó. Traição ganhou saúde e o amor eterno foi extinto. Eu vou logo resumindo. Canta comigo assim, vai. Viveram felizes para sempre. Bem que podia ser a gente. Era uma vez um casal que não tinha rede social. E viveram felizes para sempre. Bem que podia ser a gente. Essa é boa, viu, Marcos? Dois mil e cinquenta e cinco, lançamento do meu livro sobre amor até 2005. Até que inventaram Orkut, traição ganhou saúde e o amor eterno foi extinto. E viveram felizes para sempre. Bem que podia ser a gente. Era uma vez um casal que não tinha rede social. E viveram felizes para sempre. Bem que podia ser a gente. Que letra, hein? Que letra, cara. Essa é do Thierry, é verdade, viu? Né? Essa letra do Thierry, essa música pra trabalha. Cá, o bicho pegou, né? Pegou, pegou. A Gaia comeu. Será gente?